Panorama Agrícola para 20 de setembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta de Lua Nova, 20 de setembro, no ar para você o Panorama Agrícola. No ditado, quando a carroça anda, é que as melancias se ajeitam. Vamos embora ver onde chora o cantor. Na entrevista de hoje, como melhorar a genética e ter boas práticas de manejo com o gado de corte. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o cultivo de girassol. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, sorria, mantenha sempre o bom humor e uma atitude positiva. Não deixe os problemas da vida tirar a sua alegria de viver. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Durante todo o dia de hoje, no Centro de Treinamento da EPAGRE em Tubarão, ocorre o Seminário de Bovinocultura de Corte do Sul Catarinense. 150 produtores e técnicos estão reunidos para aprender sobre melhoramento genético e boas práticas de manejo para o gado de corte, conforme explica o médico veterinário da EPAGRE em Tubarão, Marcelo Tubino Bortolan. A nossa ideia do seminário é promover, entre os pecuaristas de corte da região, uma melhoria, é um trabalho que a gente já vem fazendo, né, que é a melhoria da genética, porque não tem como nós competir com o pessoal que produz com a pecuária da região sudeste e centro-oeste do Brasil. Porque lá eles têm grandes extensões de terra, grandes extensões de pastagem, né, e eles têm uma pecuária bem definida em cima do zebuíno. Então, como nós não temos como competir com eles, que têm grandes extensões, nossa pecuária, nós temos que competir com qualidade, produzindo mais qualidade, melhorando a genética, impondo uma genética mais de gado europeu, né, com melhor qualidade de carcaça dos animais, né, a fim de ter uma qualidade final de carcaça, de carne, de melhor qualidade. Com isso, a gente consegue agregar valor e ter uma carne com mais valor agregado. Então, a gente vem promovendo esse seminário, né, com a ideia de melhorar a genética na região, diminuir o grau de sangue zebuíno dos animais e aumentar o grau de sangue europeu, principalmente de raças britânicas, que são melhoradoras da qualidade de carne. E outra coisa também que a gente vem trabalhando é a questão de boas práticas de manejo com gado de corte e boas práticas dentro da fazenda. Também apresentar o trabalho que a gente já vem fazendo na região. Bem, esse trabalho que já vem sendo feito na região, Marcelo, você tem alguns dados para informação? O trabalho de melhoria da genética dos animais, nós temos trabalhado isso aí com os produtores de gado de cria na pecuária, né? Porque a pecuária, assim, ó, a pecuária de corte, ela se divide em gado de cria, recria, né? A recria, ela compra os bezerros do gado de cria. No caso, quem trabalha com gado de cria trabalha a produção de bezerros, vacas de cria para produzir bezerro. O pessoal que trabalha com a recria, eles compram o bezerro, né, do pessoal que trabalha com as vacas de cria, compra esses bezerros e fazem a recria. Leva esses bezerros aí até a faixa de 300, 350 quilos. E tem o pessoal da engorda final. O pessoal da engorda final, então, compra esses animais recriados e leva até o peso final de abate na faixa de 450 quilos. Quer dizer, temos trabalhos definidos na região. Trabalho com o pessoal que tem as vacas de cria, né, que é no sentido de melhorar a genética. E temos o trabalho também com o pessoal que faz recria e engorda, que daí é um trabalho basicamente em cima de pastagem, né? Pastagem e recria e engorda desses animais à base de pasto. Então é promover sistemas de piqueteamento, voazan, correção de solo, correção de pastagem e melhoria das pastagens para conseguir promover a engorda, recria e engorda desses animais à base de pasto. Na parte de vaca de cria, nós temos também um trabalho muito interessante, que é através da melhoria da genética através da IATF. Então, que a gente tem um ganho muito grande utilizando a inseminação artificial em tempo fixo. Esse é o significado de IATF, né? Onde se faz um protocolo de uso de hormônios nas fêmeas, né? E insemina as fêmeas todas no mesmo dia. Quando elas criarem, geralmente elas vão criar tudo junto também, né? Elas vão parir tudo junto. Então, você vai ter lotes de animais parelhos, Com isso, você consegue diminuir a sua estação de monta, né, e a estação de parição também. Então, você consegue definir dentro da propriedade, organizar a propriedade, né, em fases, né, na estação de monta, estação de parição, e com isso tem um gerenciamento muito melhor da propriedade, consegue melhorar também a taxa a eficiência reprodutiva, né, nas fêmeas, né. Nós temos propriedades trabalhadas que antes de fazer IATF tinham uma eficiência reprodutiva em torno de 50%, hoje nós já conseguimos um trabalho em cima de melhoria de pastagem somado com a IATF, aumentar essa eficiência reprodutiva das fêmeas para valores próximos de 80% de taxa de concepção. Né? Sobre boas práticas de manejo, que orientação o produtor tem? Na parte de boas práticas de manejo, daí o professor Paranho, da Unesp, tem um trabalho muito bom nessa parte de manejar os animais evitando estresse. Por exemplo, quando você leva o animal até o curral para fazer uma vacina, a forma tradicional de levar esses animais até o curral geralmente é abaixo de grito, de levando cachorro junto, cachorro latindo, e peão gritando com os animais, usando guiso. Então isso, a gente sabe que esse estresse causado nos animais, os animais demoram a recuperar esse peso perdido, né? Por exemplo, um dia que você levou os animais no curral para fazer uma vacina, depois, geralmente, eles levam em torno de uma semana para recuperar o peso que eles perderam para ir até o curral. Então, esse manejo de baixo estresse é a forma como que o Dr. Paranhos vem trazendo, e é uma novidade, né? Eles vêm trabalhando, a gente sabe que eles vêm trabalhando com um sistema de bandeirinha, levando os animais para o curral com bandeiras, né? Sem agitação, sem gritos. Então, isso também é uma coisa que a gente quer ver, essa palestra dele, e uma novidade a ser trazida para a região. E outra coisa também é a castração imunológica, né? É um produto que está sendo utilizado já na região. A castração imunológica também tem a ver com o bem-estar animal, onde não se usa nem a castração cirúrgica, né? Que é o método mais tradicional utilizado, castração cirúrgica. E outro também é a emasculação, usando o emasculador, onde você faz o esmagamento do cordão espermático dos animais. Esse método de castração imunológica é através de uma injeção, onde o animal não sofre nada, não tem perda de peso, ele segue ganhando peso normalmente, né, se acalma, né, os machos se acalmam. Com isso, é um grande ganho para o produtor, esse produto que está no mercado, né, e tem tudo a ver com o bem-estar animal também, que a gente sabe que hoje o bem-estar animal é uma exigência do consumidor. Nós estamos evoluindo cada vez mais para isso, né, uma exigência do consumidor. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista sobre bovinocultura de corte com o médico veterinário da Ipagre em Tubarão, Marcelo Bortolan. Fique ligado no Panorama Regional. Cultivo de girassol como alternativa de renda. A região serrana tem um clima temperado, que é o ideal para o desenvolvimento de girassol, inclusive resistindo às geadas no início do seu ciclo, podendo ser plantada a partir aí da segunda quinzena de agosto a setembro em nossa região. Há 3 anos, a Prefeitura Municipal de Otacílio Costa adquiriu, então, uma prensa que foi cedida pela AFAOC, mas demorou um pouco para a sua instalação em função de não termos uma produção e local adequado para a instalação uma fábrica de óleo. A comunidade rural de Águas Paradas então mostrou interesse e inclusive já realiza trabalhos de reciclagem de óleo de cozinha. Segundo o extensionista da Ipagre, engenheiro agrônomo Aziz Aboutartem, a cultura girassol tem um grande potencial, não só para grãos e óleo, mas como farelo de girassol para alimentação animal, silagem, floricultura e na produção de mel pelas abelhas, sendo utilizada até para regeneração de solos degradados. Uma área experimental foi plantada às margens da SC Rodovia 425, onde utilizou-se 3 manejos de plantio e adubação, mostrando a viabilidade da cultura, a importância da produção orgânica e da utilização de fertilizantes para desenvolvimento e produtividade das plantas. Foi demonstrada também na oportunidade uma miniatura de máquina extratora de óleo com energia monofásica através do proprietário Sr. Luiz, que produz as máquinas assim como o óleo, e confirmou então a qualidade saudável do óleo comestível de girassol. O girassol é hoje a cultura que mais cresce no mundo para a produção de óleo, seja comestível como para a produção de biodiesel, obtendo-se mais de 45% de óleo, o dobro então da soja, por exemplo. Com a perspectiva de até 2019, de que todo o diesel tenha no mínimo 4% de biodiesel, aumentará a demanda por esse produto com certeza. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Paz, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.